Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, rosas são vermelhas e orcs são brancos. Aqui é Blue Hand, vamos pra guerra medieval. Que Dot Por e mulher não se bate nem com uma rosa. Aqui é o Tucano e eu sempre torci pro Michael Douglas. Puta. Roubou a da Zagal. Roubou, filha da puta. É foda, cara. Não dá pra lá gravar com esse cara, não. Eu sou o Ivan Mizanzuki e Elelinha, cheguei. Aqui é a Zagal e o cara tá jogando em direta pro Tucano. Sou fã, ó. Muito bom! Muito bom, Nerd! Nós estamos aqui com o time de história. Agora o Ivan, que tinha substituído o Tucano em outro Nerdcast de história, foi polêmico. Agora veio substituir o JP. Hoje eu vou poder falar, então. Olha! Tá afogado pra caralho! É essa, JP! Chamou o Tucano de Heleninha. Olha, ele levantou a bola, vai você no outro. Nós estamos aqui para falar de um período histórico da Idade Média da Inglaterra sensacional. Não para quem estava lá, talvez. Um período histórico conturbadíssimo. A Guerra das Rosas, rapaz. O que aconteceu num período mais ou menos de 30 anos entre 1455 e 1485? Uma guerra pelo poder, duas casas reais e muita influência para Game of Thrones. Incrível, espetacular, sensacional. Depois dos e-mails. O cara ficou inspirado. Que é isso? Canelada. Canelada. Muito bem, Zacão, vamos para mais uma semana de vez e caneladas onédicas. Vamos. E Azaghal, que felicidade! Que felicidade aqui no Jovem Nerd com o sucesso de A Lenda de Rough Gunner, volume 1, Garoto Cabra! É isso aí. Porra, tu não falou que ia ficar empolgado quando começasse a vender? Eu estou contando dinheiro. Cara, vocês não imaginam como está Leonel Caldela agora, cara. É, a gente teve com ele no final de semana. Uhum. E ele realmente está feliz com todo o feedback. Ele tá urso do pica-pau, cara. Correndo de um lado pro outro. Ele tá muito feliz mesmo, cara. Porque o escritor, ele parece que ele é um cara que fica recluso lá. Falem com ele no Twitter dele, que ele adora responder os leitores, cara. É @LeonelCaldela. Tem link aí no post, cara. Ele adora o feedback da galera. Obrigado a todos que escreveram resenhas no Scooby, elogiando demais o livro, provando que não é só a gente que tá falando que o livro é bom. E sabe o que me deixou muito feliz, Azaghal? Foi descobrir que as pessoas estão achando o livro um page-turner. Você sabe o que é um page-turner? Não as pessoas estão assim, ó, não consigo parar de virar páginas, não consigo parar de ler, esse tipo de coisa. Isso são características que você pode usar para denominar um livro como um page-turner. Um page-turner, se você for no dicionário de termos em inglês, eu vou ler aqui, ó. É um livro tão empolgante ou emocionante que o leitor é obrigado a lê-lo muito rapidamente. Ok. Isso é um page-turner, porque você não consegue parar de virar páginas. É um livro bom, é isso. É um livro que é um com... page... Não, existem livros bons. Mas português. Que não são page-turner. Page-turner não é usado no Brasil. Não, é usado. Por isso qual eu tô usando o termo em inglês. Ah, eu tô usando o termo em inglês para as pessoas. Não, mas aqui o cara não. O cara usa um termo em português. Em português? É. Numa palavra só? Eu não sei. Pode ser duas. Page-turner são duas palavras. Mas as pessoas falam que não conseguem parar de virar páginas. É isso? Então, é isso. É um livro que você não consegue parar de virar. É um page-turner. É um livro bom. Empolgante. Empolgante. Que prende o leitor. Isso aí. Aí, como a gente consegue se expressar em português? Mas está lá na nerdstore.com.br, a loja da Jovem Nerd. Você pode comprar o seu A Lenda de Rough Gunner. Entrega em todo o Brasil. Vai lá! E agora vamos lembrar aos nossos amigos que temos um outro concurso. da Montegrappa rolando. Não tem o nome do concurso, né? Então... Não, pronto, Montegrappa Blue Hand. Tem uma hashtag. Modernidade tem uma hashtag que é Montegrappa Blue Hand. Exatamente. No que consiste você perder, se você não ouviu nos últimos Nerdcast e Nerd Offices, rapidamente você faz um desenho de uma caneta Montegrappa. Caneta Montegrappa, vocês sabem como são, de garbo e elegância. Requinte e tradição. Você vai fazer um desenho de uma caneta de luxo com o tema Blue Hand. Protocolo Blue Hand. Exato. Lembrando que o Protocolo Blue Hand, ele abrange a temática alienígena no seu primeiro volume, abrangiu a temática zombie no seu segundo volume e abrangirá a temática máquinas. Máquina. Na sua terceira vinda. Então você pode viajar nesses três temas ou em um só deles. Ou os três num só. Você que sabe. Estamos atrás de canetas elegantes. Passe a mensagem. O fato é isso. Você tem que chegar, fazer o desenho ou qualquer montagem, o que for, uma representação gráfica da caneta, postar no seu Instagram. Pode ser um vídeo também, se você quiser, né? Já que pode postar vídeo no Instagram, também pode ser um vídeo animado. Sim. E aí você bota a hashtag Montegrappa Blue Hand, que ele vai ser caçado pela galera da Montegrappa e vai ser republicado lá no Instagram da Montegrappa. Depois que ele estiver republicado no Instagram da Montegrappa, aí você pede pros seus amigos, pros seus conhecidos que votem. Isso. Que curtam. Curtam. A sua caneta no perfil da Montegrappa. Exato. Isso aqui é importante. Exato. As 10 mais curtidas vão ser avaliadas por um comitê de júri internacional. Isso. Estamos negociando aí com celebridades para participar desse comitê. E aí eles vão escolher um vencedor que ganhará a caneta que vai ser fabricada pela Montegrappa. Lembrando, pode ser ou não o design do vencedor. Vai depender se ele é factível, se é muito doido ou se é um design maneiro comercial. Lembrando, eu vi algumas dúvidas, eu vou esclarecer aqui. Se o design da pessoa for escolhida e a Montegrappa vier a trabalhar ou a vender essa caneta, ela não ganha nada? Ganha sim. Claro que ganha, gente. Claro que ganha. É a Montegrappa. Você tá falando da Montegrappa. Se a sua caneta for usar pra qualquer fim comercial, você vai fazer um contrato com a Montegrappa e eles vão pagar pelo seu design, óbvio. Isso é óbvio. Certo, ela fez isso outras vezes, só com canetas de concurso, com designers que fizeram outros jobs na Montegrappa através dos concursos. Então, esse concurso, na verdade, ele é uma excelente oportunidade. É um concurso legal que você pode ganhar uma caneta de luxo, custa uma grana violenta, ou você pode usar para mostrar seu portfólio, para enriquecer seu portfólio, ou até para conseguir um cliente internacional com a Montegrappa. Exatamente. Temos aí vários brasileiros trabalhando para a Montegrappa depois dos concursos. Exatamente. Então aproveita a oportunidade. Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 20 minutos e 2 Ricardos terceiros para confundir. Muito bem, Azaghal! Vários nerds dizendo que o segundo nome mais popular no Japão é Aoi, e não Maria, como os velhinhos aqui. Maria não, foi o Sr. K. Não fui eu, não. Ele que inventou essa merda de Maria. Putz, grila. Bom, nerds cacete de agulha que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Eu quero agradecer a Alessandro Yosugo, Alexandre Custódio, Breno Abreu, Cadu Gottenauer, Cláudio Júnior, Cleiton Matos, Flávio Moura, Guilherme Fagundes, Guilherme Givigi, Gustavo Dantas, Gustavo Maldonado, Henrique Correia, Jorge Sutarelli, Lenilson Silva, muita gente, Leonardo Barroso, Marcela Gonzaga, Maurício Santos, Otávio Silva Melo, Samira Caduda, Soraya Arbex, Thiago Bittencourt e Wesley Santos. Obrigado, Nerd, por doarem sangue. Quando você for doar sangue, por favor, tire uma foto e mande aqui para o Nerd Cacete de Agulha no e-mail do Nerdcast, que tem link no post. Além disso, temos a galera que doa cabelos. Ah. Essa semana recebemos imagens de Ana Carolina Guiar Castilho. Muito bom. Julianne, eu acho. Juliane, tá? Cristina Nunes. É só porque é com Y, é isso? Deve ser uma pronúncia diferenciada. Você tá lendo Julianne. Deve ter uma pronúncia diferenciada, eu acho. E a Lanina... Lanina... Lanila, ok, seu nome. Olanila. Não é fácil. Uhum. Você não tem nenhum apelido que você poderia ter mandado? Lanila. Olanila, desculpe, não tem acento. Oliveira Valeriano Fidelis. Muito bom. Muito obrigado, meninas, por doarem cabelos para quem precisa. Artes dos fãs. Temos várias artes. Algumas que são aquela coisa. Outras que são excelentes. Mas nós fingimos que gostamos de todas. Você não finge, não. Temos a arte Chimira, o branco. Nossa, que beleza. Por Henrique Matias, ficou excelente. Temos duas artes do Huff Gunner, fanarts do livro já. Olha aí, já fanarts, adorei. Mandem mais, mandem mais. Pelo Guilherme Match. Temos Véi Nerd. Véi Nerd. Por Diego Jesus. Temos Abaco, Associação dos Bebês Adultos de Curitiba, por Leandro Marques. Que engraçado. Temos Asa Baby, o perturbador Asa Baby, por Maria Clara Tarrafa. E temos uma charge, quase, do Nerdcast 436, da semana passada, sobre Estou Velho Pra Isso, da também Maria Clara Tarrafa. Tá demais, muito bom, muito bom mesmo. No banco reclamando. E pegou o espírito de cada um, ficou excelente. Exatamente. Omar Oliveira, 29 anos, servidor público contador e atualmente graduando em Direito, São Paulo SP. Senti-me contemplado ao ouvir o Nerdcast essa semana, ainda mais que me enquadro em ambos os polos da relação entre gerações, velhos versus novos. Na faculdade, sendo o mais velho da sala, sinto que o lance de renovar o espírito realmente funciona. Pô, mas ele tem 29 anos, né? Mas um aluno de faculdade que tem 19. É, eu sei, ok. Não tá tão mais velho que o resto da galera. Bom, vamos lá. Tá mais velho? 30 anos, é um vovô. Na faculdade? Claro que é. Ah, mas não tem nem 30 anos, cara. Vamos lá. Mas ele tá aí, ele é mais velho. É o Sr. K que já tá um velho cansado. O Sr. K, ele sempre foi velho. Até quando ele tava fazendo a primeira faculdade. Até. No colégio ele era mais velho. Ele usava o jardim de infância pra renovar o espírito dele. Ele tá falando que a parada realmente funciona. Mesmo que o preço a pagar seja ir a uma aula deveras interessante de Direito Internacional Público. Foi sarcástico. Vejo também todas as besteiras que uma mente juvenil pode cometer. Besteiras que eu também cometi na minha primeira graduação. Como dar PT, perda total, no fim de festa, ou queimar a largada nas festas open bar. Ou achar tudo isso um saco. E ainda que só presencie tais cenas, quando eu crio o ânimo pra sair com a galera, vencendo a minha preguiça típica dos mais velhos. Ele tá vestindo uma capa de muito mais velho, realmente. É, pois você não é tão falando. Velho assim. Tô falando, exato. Já no trabalho, lido diariamente com idosos. Caraca, tu tá... Como que você... Ele é contador, cara. Ah. Mas o que, que são idosos pra eles? 45 anos. Lido diariamente com idosos e percebo o quão difícil é para eles entenderem algumas das explicações que preciso passar sobre os direitos e obrigações que eles têm que cumprir. Tais como requerer isenção, desconto no IPTU e como fazer o imposto de renda. Ah, eu também acho isso tudo um saco. Odeio, odeio. É um saco, mas a gente tem que entender alguma odeio coisa. Odeio planilha e papel. Eu não consigo pagar uma conta. Você não consegue pagar. Minhas contas todas eu pago com multa. Todas, sem exceção. Sabe o quê? Você junta tudo e vai... Eu não consigo, cara. Não consigo. Eu tenho essa inaptidão. Uma hora você tem que pagar. Não, aí eu pago com multa. É o que acontece. Eu sempre esqueço. E aí lembro quando o serviço tá pra ser cortado. E aí pago com multa. É uma merda. Eu boto em débito em conta. Aí tem uma conta agora. Eu me livrei. Me livrei de uma operadora aí de internet. Me livrei, graças a Deus. Consegui outra. A outra não está onde? Não deve ir em conta. Não tem ainda. E agora todo mês é a mesma merda. Tem um aviso. Olha, paga esta porra ou a gente vai cortar. Eu tenho que ir lá pra fila do banco, que depois que vem você só paga no banco. E aí eu sempre esqueço de botar em débito em conta. Você é besta, rapaz. O que que você é besta? Liga pra lá, pede pro cara recalcular e ele faz o boleto de novo pra você e tu paga na internet. Ah, mas eu vou fazer isso e vou esquecer. Não, tu paga na hora. Ele te manda na hora. Mas eu não vou esquecer, eu vou esquecer. Eu tenho que botar em débito em conta, é isso que tem que acontecer. Tudo bem. Bom, ele fala aqui. Por causa do caráter assistencial do meu trabalho e da tendência dos idosos que atendo terem pouca escolaridade, eu tento usar um linguajar informal e criar um diálogo mais amigável. O que muitas vezes leva as conversas para descambar para a nostalgia dos mesmos, olha aí. Com relatos sobre como as coisas no passado eram melhores, mais baratas. Cara, ele deve ouvir isso o dia inteiro, cara. E como os utensílios domésticos duravam mais. realmente duravam mais, cara. Confirma essa tese da durabilidade dos equipamentos produzidos antigamente ao olhar semanalmente para a máquina de lavar daqui de casa. 25 anos e contando. Não deve lavar mais nada também. Off topic. Olha aí. Uma semana de poucos e-mails. Tinha mais e-mails, mas estavam todos muito ruins, gente. Eu tenho uma curiosidade aqui, antes de ler esse e-mail. Eu não sei se vocês sabem, e é uma coisa que eu descobri recentemente, o Marco Gomes, ele já trabalhou como corretor de imóveis. Não. É verdade. É? Vocês podem perguntar pra ele no Twitter como foi a experiência dele de trabalhar como corretor de imóveis. Eu já sei que tu tá trolando o Marco Gomes. Voltando aqui. Pergunta, Marco. Mas vamos, você quer fuder a terminada do Marco Gomes, né? Marco Corretor. Marco, hashtag Marco Corretor. Vende meu AP, Marco, vende meu AP. Ele vende. Ele é bom, cara. Pergunta que ele vende. Você precisa comprar ou vender Marco Gomes. Tu não vai contar a história do Marco Gomes, não? Qual? Da Siri. Ah, você quer que eu conte a história? É, aproveita que tem Pokémon e conta. É verdade, vamos aproveitar esse espaço aqui pra falar um pouco do corretor de imóveis. Marco Gomes. Não sei se vocês lembram que tem aquele Nerdcast que eu falei da Siri, que ela não consegue marcar, agendar, né, e tal. Que era, hoje era impossível conseguir marcar uma reserva de restaurante só falando com a Siri. Isso. E ainda é. Só que aí eu fiz uma aposta com o Marco Gomes, corretor de imóvel. Ele postou que ele conseguia. Eu falei assim, você pode fazer uma reserva em qualquer restaurante do mundo. Só usando a voz. Isso, sem escrever e-mail, sem porra nenhuma. E aí, se ele ganhasse, se a gente chegasse na porta do restaurante e tivesse a reserva, de fato, eu pagava o jantar dele. Certo. E vice-versa. Sim. Se não tivesse reserva, se eu chegasse lá, oi, não sei quem você era, não sei o que, não tinha reserva. Aí ele usou de um subterfúgio, ele ganhou a aposta. Vou ganhou, chegou aqui, lá e tinha. Mas ele teve uma derrota moral. Porque ele teve que usar um subterfúgio. É, qual foi? Ele mandou a Siri procurar restaurante, ela achou o restaurante que ele queria. E o restaurante que ele queria, ele tinha um e-mail na agenda. Então, ele falou assim, Siri, manda um e-mail pro restaurante tal. Porque ele não poderia ir na agenda colocar um restaurante não novo. Não poderia. Mas ele já tinha esse, ele que ele sempre vai. É, exato. É o jeitinho brasileiro, né, de ganhar uma aposta. E aí ele mandou a Siri escrever um e-mail em inglês. Isso. Porque a Siri não fala português. Não fala. Então a Siri escreveu um e-mail em inglês para o restaurante que já estava na agenda dele. Isso. E os caras... ele sabia que aceitava e-mails em inglês. Ah, ele sabia. Ele sabia de tudo. Acho que vai toda semana. Olha que esperto, e cara. Aí ele conseguiu fazer a reserva. Ele tocou na tela uma hora lá. Tocou por quê? Porque para a Siri você fazer outra pergunta, você tem que tocar na tela. Não, mas aí tudo bem. Tá falando com a Siri. Eu paguei a aposta, eu aceitei. É, ganhou. Conseguiu. Uma gambiarra, mas conseguiu. Mas a derrota é moral, porque se ele quiser em qualquer outro restaurante que ele não tenha na agenda, a Siri não vai fazer não nada vai por conseguir. Ele. Entendi. Mas você apostou que era qualquer restaurante? Mas aí ele ganhou a aposta e eu acho que eu tô aqui, paguei, ele já pagou, já comeu, já se divertiu e vale a pena, inclusive, valorizar essa nova... falar da profissão dele de corretor de imóveis. E deixar aí essa dica pra galera que precisa comprar ou vender qualquer coisa. Inclusive, tá doando uma máquina de lavar. Se você souber de alguma sugestão, por exemplo, sei lá, Exército da Salvação, manda a dica pra ele pra onde ele pode mandar a máquina de lavar dele. Babu, não esquece da hashtag. Hashtag Marco Corretor. Off topic. Vai lá, lê o e-mail. Poucos e-mails hoje, por isso nós estamos perdendo tempo com assuntos paralelos. Tony Santos, 23 anos, auxiliar administrativo, tradutor freelancer e cursa engenharia elétrica. Isso. No Rio de Janeiro, RJ. Isso. Estamos atirando para todos os lados. Estava aqui no escritório ouvindo Nerdcasts antigos para passar o tempo e gostaria de pedir encarecidamente que os senhores dessem cascudos no Guga e no Tucano, que no longínquo Nerdcast 97... Nossa! Caraca, ano 2. Sobre filmes de fim de mundo, disseram no tempo 1 hora e 5 minutos que o vírus Ebola foi um vírus irado. E que seria o único jeito de resolver o problema do ser humano, matando todo mundo. Deus do céu, ok. Agora corremos um risco forte de morrer graças a essas bocas de caçapa do caralho. Na verdade, não tem risco de morrer, né? Não. A gente tem o risco de morrer toda hora, mas ninguém vai morrer de Ebola, cara. Não vai existir uma pandemia. é isso, mundial. É, não diz. não vai. A espanhola lá, que tem uma enfermeira espanhola que tinha sido a primeira pessoa a contrair a ebola fora da África, ela já tá curada. Curou? Curou. Ah, olha aí. Espanhola dura na queda, né? Vale notar também que o Guga disse que só queria morrer depois de assistir Indiana Jones 4. Aposto que agora ele preferia ter morrido antes. Nossa, cara, eu não quero nem ouvir esses Nerdcasts antigos, que a gente, né? É muito tempo atrás, cara. A gente tinha outra cabeça pra várias coisas, né, cara? Quantos anos atrás isso? É, muitos anos atrás, né? Aliás, não leve as nossas opiniões de muitos anos atrás como... Nem as de hoje. Aliás, não leve nada, né? Ele termina dizendo, será que não está na hora de seguir os moldes da indústria e começar a fazer remakes de Nerdcasts clássicos? Eu já vi outras pessoas pedindo um remake de um ou outro Nerdcast bem antigo, assim. Eu não sei se dá pra... A gente faz alguma coisa parecida quando a gente grava o mesmo tema com outras pessoas. Com outras pessoas, se a gente for gravar o mesmo tema com as mesmas pessoas, vão ser as mesmas histórias. O que a gente já faz constantemente, ficar contando as mesmas histórias. Os velhinhos, vocês sabem, dá um desconto pros velhinhos aqui, que fica contando as mesmas histórias. Mas uma coisa nova, Zagal, é você twittar para o Marco Gomes. Sim. Perguntando sobre imóveis em São Paulo, qualquer região. Dando dicas de doação de máquina de lavar roupa. Exato. E usando a hashtag Marco Corretor. Por favor. Vamos fazer aquele primeiro bloco de entender o que está acontecendo antes da parada começar. Nós estamos na Inglaterra. Caralho, quem me dera. Eu que o fale também, cara. Puta, tá brincando. Não, nessa época eu acho que não tava uma boa coisa, não. Nessa época eu ficava... Caralho, podia dar uma merda, cara, mas tava melhor que o Brasil, velho. Nós estamos em 1455, nós estamos no século XV. Acho que vale falar que esse Nerdcast é tipo uma continuação da Guerra dos 100 Anos, né? Exatamente. Sim. É, poderíamos dizer, exatamente, né? E é um bom programa pra você se inspirar pra jogar os seus jogos de AD&D, de D&D, porque nessa época já tinha tudo. Afinal, da Dead Media já tinha Full Plate, já tinha Claymore, já tinha tudo que você precisa, então pode se inspirar pra fazer uma história. A gente acabou o Nerdcast, pelo menos, falando do Advento Joana d'Arc. Sim. Que ela liderou o exército francês pra coroar o Delfim, Charles VII. Certo. Ele foi coroado. Em agradecimento, eles queimaram ela. Não foi isso? Precisa ter show de fogos, né? Foi um bom agradecimento, pô. E aí expulsaram os ingleses de todo o território francês, exceto Calais, né? Teve aquela última batalha de Castillon, que os franceses tomaram a Aquitânia, que já estava em poder da Inglaterra há uns 300 anos. E na época, o rei inglês, como o JP falou lá na Guerra dos 100 Anos, mesmo quando ele não tá aqui, a gente fala, né? Como o JP falou, o rei inglês na época era o Henri, ou Henrique VI, e ele era 22. Maluquinho. O que era isso? 22, ele era o lesadinho Del Platune. Deixa eu dar a manchete antes do que a gente tá falando aqui, pra depois a gente voltar e as pessoas entenderem, desdobrar a história. A Guerra das Rosas é um conflito entre duas casas reais, a casa de York e a casa Lancaster. Pelo poder. Que são, na verdade, ramo da mesma casa, digamos assim. Né? Exato. Os Plantagenetas. Exatamente. É. Então rolou uma intriga dessa galera, mesmo foda, com morte. E lembra que no de Game of Thrones eu falei que Westeros era a Inglaterra? Uh-huh. Que tinha a heptarquia da Inglaterra e tudo mais? Uh-huh. A Guerra das Rosas nada mais é, ou vice-versa, que a Guerra dos Dois Dragões, cara. Sim. O Dragão Negro contra o Dragão Vermelho. Verdade. A mesma família lutando pelo poder. Exatamente. Eu te peguei, Martin. Não, mas ele já falou publicamente que muita coisa do lado da Crônica de Fogo e Gelo foi inspirado, né, desse tumulto da Guerra das Rosas, assim. E quem quiser também conhecer um pouco mais da própria literatura sobre isso, pode ler o excelente peça do Shakespeare, que é o Ricardo III. Pode ler? Ler? É, pode. A peça? Sim. É com inglês rebuscado que você quer que a gente leia? É. Não, cara, o Shakespeare não tinha inglês rebuscado, não, acredito em você, muito pelo contrário. Era baixa literatura, Shakespeare. Eu não sei se era baixa, mas ele... Caraca, eu quase, por um momento, eu achei que o Dudu ia falar... Mais ou menos. Não, cara, era um autor que falava pro povo. Ele não tinha isso. É que o Shakespeare é tão lido na sua época que ele é meio que o responsável por unificar a língua inglesa também. Então, o inglês que ele fala é tão acessível que acaba sendo o modelo pro inglês que vai ser mais difundido por toda a Inglaterra mais tarde. É bem foda. Eu já vi a peça e é bem maneira. Algumas versões. É, mas tem duas adaptações de filmes do Ricardo III que são legais. É a de 55, que eu não vou lembrar o nome agora do diretor, mas a de 95 tem o Ian McKellen e o Robert Downey Jr. Olha que bacana. Mas o Tucano falou um negócio, é o dragão negro contra o dragão vermelho, né? No Game of Thrones. E aqui nós temos a casa York, que usava uma rosa branca como um símbolo, e a casa Lancaster, que usava a rosa vermelha, né? Então, quer dizer, o Martin deu uma zoada, uma misturada, né? É. Pegou o conflito. Se inspirou. Aí pegou as rosas, passou pra outra família, o nome botou em outra família, deu uma mexidinha. Aliás, é por isso que se chama a Guerra das Rosas, porque eram símbolos, né, das duas. Mas sabe que só chama Guerra das Rosas posteriormente, né? Porque os Lancaster, se não me engano, não usavam uma rosa como... Ah, não? Eles passaram a simbolizá-los dessa forma? Não, então. Eles passaram a usar depois. Ah, tá. É, no momento que estava acontecendo, eles não deram... Olha, estamos vivendo a Guerra das Rosas. É, só no Brasil que lembra. Só no Brasil que lembra do prevento antes dele acontecer de fato. Gigante acordou. Dá nome antes de... Aí ninguém acorda, fica esse papelão aí. O gigante acordou, mas ele tem narcolepsia. Ele fica dormindo, cara. É, mas assim, só pra terminar também essa definição geral, acho que é bom também dizer que ela vai terminar com o início da era Tudor. Daí, né? Sim, os Tudors. Aí é Tudor ou nada. Tá, o Dudu. Tá dormindo foda. Perdeu essa, hein? Ele foi mais rápido que eu. Foi mais rápido. Vamos lá, vamos voltar e vamos entender como é que começou essa disputa. Por que que começou, esses caras começaram a disputar o poder? A gente tem que pegar um pouquinho lá do final da Guerra dos 100 Anos, quando o Henrique VI, que é um rei muito fraco, eu gosto de chamar ele de Rubinho Barrichello da monarquia inglesa. Porque o Senna morreu, quem que sobrou? Ah, o Rubinho. Né? Então, o Henrique V foi um puta rei e daí ficou, mas tem essa criança aqui que vai dar alguma coisa. E deu uma merda absurda, né? E ele... Inclusive, ele vai perder daí todo o território francês que o pai dele tinha conquistado. Como o Henrique VI era um rei muito fraco, o maior responsável por ter perdido as terras caiu no nome de um cara chamado William de la Pole, o Duque de Suffolk. Que ele seria o cara que meio que comandava o Henrique VI por trás. Qual é que é que ele comandava? Por trás. Né? E qual é o nome dele? É o William de la Pole. Faz sentido. O título dele era Duque de Suffolk. E foi, inclusive, ele que inventou a asfixia autoerótica. Que pariu. Mas então, ele é o conselheiro do Henrique VI e ele que acaba fazendo... Ele, em um momento, acerta uma trégua com a França, entrega dois territórios, que é Maine e Anjou. Depois fez uma trégua com os franceses, só que depois disse, quer saber? Vamos invadir de novo. Daí os ingleses conquistam o território de Fougères, na França. Ah, esse território é o nome do país, antigamente. Daí reacende todo o conflito de novo, só que a população francesa, ela tem 15 milhões de pessoas contra 2 milhões na Inglaterra. Ou seja, tem mais impostos. O rei francês, ele recebe mais impostos que no inglês, tem mais dinheiro, consegue fazer um exército melhor. Daí, a partir daí, todas as campanhas militares que vão pra Inglaterra são um desastre. Isso vai enfraquecendo a moral do rei, do Henrique VI, e no fim das contas começa a ter um certo levante de oposição pra tentarem tirar ele do poder. A gente tem que citar, eu acho que pelo menos que é importante citar uma coisa, que na Inglaterra, nesse período, desde o século XIII, tem um documento chamado Carta Magna. Essa é uma carta que ela limita os poderes do rei e dá espaço pra que o parlamento consiga atuar mais forte também. Uhum. Robin Hood do Russell Crowe. É, tipo, exatamente. O que acontece com essa Carta Magna é que, como ela limita o poder do rei, acaba muitas vezes, porque todo esse período você está vendo assim, toda hora alguém tentando tirar o rei do poder, né? Você vai ver que isso aí acontece porque esse poder tão limitado do rei chega numa situação em que todos os duques que estão em volta dele ele, às vezes são muito mais ricos do que ele. Uhum. Ou seja, o pessoal fica assim, ó, o rei, ele não tem tanto poder quanto eu, portanto, eu vou tentar tirar ele do poder, porque daí eu vou ser muito mais poderoso que ele. A partir daí, você tem toda uma disputa de terras também, que os reis vão começar a comprar muitas terras para tentar dominar e ficarem mais ricos. O Henrique VI, ele tenta fazer isso, de acordo com seus conselheiros, mas daí ele tem que delegar essas terras para outras pessoas, e são essas pessoas que vão tentar depois tirar ele, que são a casa do York. Basicamente, você tá criando uma bomba relógio ali dentro, assim, dizendo, dando muito poder para algumas pessoas, que vão enfraquecer cada vez mais o poder do rei. Com o Henrique VI com moral tão baixa, assim, isso só vai agravar a situação dele e vai cair o tal do usurpador, em seguida, que vai ser o Eduardo IV, né? O Henrique IV, perdão. Não, o Eduardo IV, tô maluco. Mas é muito nome, cara. Sério, pra estudar isso aqui, olha, cara, é tanto nome, assim, que eu tô com umas 30 abas abertas aqui de diagramas. É tipo o pessoal lendo Guerra dos Tronos, exatamente. Isso. Não, acho que o pessoal lendo Silmarillion atrás. Também. Então daí o Henrique VI vai ser tirado do poder através desse golpe de Estado, de certa forma, que vai ter pelo Eduardo IV, o novo rei, com o auxílio de dois irmãos dele, o Clarence e o Ricardo. Mas a parada começa com a usurpação do trono ou não? Na verdade, tinha esse rei, Henri VI, que era lesadinho. Ele é Lancaster. Ele é o Lancaster. Ah, ele é o Lancaster e ele é o herdeiro natural do rei anterior, que era o Henri V, que é aquele que lutou na Guerra dos 100 Anos e conquistou vários territórios e tal, não sei o quê. Só que ele era muito lesadinho mesmo. Eu tentei procurar qual era a doença que ele tinha, mas todo mundo fala que ele era débil, que tinha problemas neurológicos, que ele tinha depressão, mas não fala exatamente o que ele tinha. Mas é fato que ele era lesado. Na verdade, quem mandava era a mulher dele, que era a Margarida de Anjou. Isso. Que era quem governava de fato, né? Aí tinha um duque, que era o Duque de York, que era o Richard III, e ele tava esperando só que esse Henri morresse, né? Que o rei morresse, porque esse Henri não tinha filho e ele era pretendente ao trono. E como ele tinha apoio de muitos nobres, que os nobres... Peraí, o Ricardo de York... Tem dois Ricardos na história. Tem que tomar cuidado. Então. Esse Ricardo de York, ele chama Ricardo III porque ele é o terceiro duque de York. Certo. Isso. Ele não é o Ricardo III... Não, não é. Rei. O Ricardo III rei, ele é irmão do Eduardo IV. Isso. E esse duque de York tava esperando que ele morresse pra poder assumir o trono. Porque ele ia morrer e não teria herdeiros. Peraí. Quem tá no trono? O Henrique VI. Henrique VI, que é o merda. É o merda. Isso. Quem tá no trono é o Henrique VI. Quem governa? Margarida de Anjou. A mulher dele. É, Margarida de Anjou. Ele e o Duque de Suffolk. Ele também. Isso, tá. Assim, depois que eles perdem os territórios franceses, o estado do rei, que já era ruim, fica pior ainda. Todos os nobres, a maioria dos nobres, na verdade, ficam contra ele, mas ele é o rei até então. Esse Duque de York, Ricardo Duque de York, ele não quer depor o rei ou tentar um golpe. Ele quer que o rei morra, e ele acha que isso vai acontecer rápido. Morre, diabo! Ele acha. Exatamente. Ele acha. E aí ele assumiria, porque ele é da família também. Ele é da família, ele é dos Plantagenetas. Mas ele não tinha filhos já, o Henrique VI? Não. Mas ele era o primeiro na linha de sucessão? Não era, né? É que assim, nesse momento, o rei, ele pode dizer, olha, quando eu morrer, tal cara vai me seguir, desde que ele seja da família. Entende? Certo. Então mesmo que tivesse filho, ele poderia ter passado o poder. E a galera de York era essencialmente da mesma família. Eles eram da mesma família, eles eram Plantagenetas. Plantagenetas, todos eles, os Lancasters e os Yorks. Isso. Ok. E como ele era um cara com bastante influência, ele era considerado o próximo rei, se caso viesse a morrer o rei. Acontece que o rei arrumou um filho. Arrumou um filho, e embora todo mundo falasse que o filho era da rainha e não dele, não tinha DNA na época. Não tinha um ratinho. Rapaz! Não tinha como chamar de Ricardo Snow. Qual era o nome do filho dele? Eduardo. O filho é Eduardo. Eduardo de Westminster. De Westminster, ok. Ed Snow. Duda Snow. Esse Duque de York, que tava esperando ser rei na morte do rei, ele já falou, agora fudeu meu plano, porque se nasceu o filho, de qualquer forma ele vai passar pro filho. Sim. Isso antes de começar a Guerra das Rosas. Ah, verdade, o plano dele é porra, agora vou ter que matar dois. Quando rolou a Batalha de Castillon, que a Inglaterra perdeu a Aquitânia pra França, o rei lesadinho ficou catatônico. Ele ficou em depressão profunda, tá ligado? E aí ele não tinha, ele falou, ele chegou assim, ó, vê se pega essa piada aí, Azaghal. Ele falou, não consigo mais. que parou. Ele falou, é muita pressão, eu não consigo mais, sacou? Aí ele chegou e nomeou o Duque de York como o regente. E falou assim, olha, eu não tenho condições, tu fica aí de regente aí, que eu tô mal, cara, porra. O Duque de York era o Ricardo, que tava afim... Isso, que tava afim de ser rei. Aí o Ricardo III lá, o Duque de York, assumiu como regente, ficou até 1455. Quando chegou em 1455, o rei falou, tô legal, tomei um Gatorade aqui, que tô legal. Aí ele retirou o Duque de York da regência. Aí o cara ficou maluco, aí, né? Não, né? Aí não, porra. E aí é que quando começa as animosidades entre os Lancasters contra os Yorks. Olha aí. Aqui em Curitiba tinha uma casa de duas chamada Lancaster. Pô, era acho maneiro o nome, Lancaster. É, né? Um nome irado. Eu torcia pros Yorks. O sorvete deles era muito bom, o sorvete de chocolate do Lancaster. Você torcia pros Yorks? Como assim, cara? Um evento fechado já há 600 anos. É quando, ele estudou história, então partido. Exatamente, cara. Quando você tá lendo um livro, o livro já foi escrito. Você já sabe, já aconteceu, mas você torce pra alguém. Entendi. É a mesma coisa, você tá lendo a história que aconteceu, mas até o final você nutre aquela esperança, né? Então, mas até ali o Ricardo de York, ele tinha zoado... De alguma forma, o rei, o Henrique VI... Não, né? Ele recebeu o título de regente ali, temporariamente. E aí, quando o cara tirou, ele falou... Não, agora eu quero ficar. Ele era um cara muito mais capaz do que o, do que o rei, né? Vou botar esse lesadinho de volta no trono. Pois é. Não é aí também, nesse período, Tucano, que tentam invalidar o... É no caso do Henrique VI que tentam invalidar o casamento dele? Não é do Eduardo, filho do Ricardo? Do Eduardo IV? Isso, exato. Ele vai basicamente assumir a bronca do pai, o Ricardo. Isso. Ele vai assumir a bronca, é ele que vai usurpar o trono de vez mesmo, né? Inclusive vai ter uma alternância de tronos aí, né? Vai ter um período... É uma porrada que é... O Eduardo IV, filho do Ricardo, o Duque de York, ele usurpa o trono, ele vira rei por um tempo, só que o Henrique VI não tá morto ainda. Peraí. A primeira parada que acontece mesmo é o Eduardo IV... Não. Calma, tem ainda mais coisa. Tem mais coisa. Tem outros personagens também que vão entrar pra embaralhar... cabeça de todo mundo. Tá bom. Quais são os personagens novos que vão entrar? Porque até agora eu tô com o Henrique VI, que era um rei lesadinho, que ficou em depressão, saiu do poder um tempo, deixou o Duque de York no lugar dele, Ricardo. E aí, quando ele voltou, tomou um Gatorade, ele pediu pro Ricardo sair e o Ricardo não gostou disso. Não gostou. Certo? Exatamente. Beleza. Agora acho que entra o Richard Neville, né? Isso. Quem é o Richard Neville? Ricardo Neville. É, o apelido dele é The Kingmaker, o fazedor de reis. Olha aí. É maneiro, beleza. É, a primeira batalha é St. Albans, que começa a Guerra das Rosas em 1455. De um lado, você tem as tropas do rei, 2.000 homens, liderados pelo Duque de Somerset, que é o Edmund Belfort. Do outro lado, você tem 3.000 soldados desse Richard Neville. É Harry Potter. Deve ser Neville. Richard Neville. Não tinha o Neville no Harry Potter? Neville que matou o Voldemort. Olha aí. Que era conde de Warwick, que era um dos caras mais influentes da Inglaterra, que apoiava o Duque de York. Certo. Então teve essa guerra e os Yorks venceram. Mas era uma batalha por, tipo, supremacia... Isso, você se rebelou, falou assim, eu não sou mais regente, então vou ser rei. Entendi. Quem manda aqui sou eu. Já era bastante possível por causa daquilo que eu falei da Carta Magna, que segurou os poderes do rei. Se fosse uma monarquia absoluta, que nem na França, por exemplo, o rei conseguia fazer um exército muito grande, muito rápido. Mas aqui não é o caso, porque você tem até um conceito na história da Inglaterra que se chama de feudalismo. Feudalismo bastardo, que na Inglaterra é muito forte isso de os feudos servirem bastante o senhor da terra ao invés do rei que comanda. Então é um poder bem dissolvido, assim. Por isso que esse levante foi possível de ser feito, porque o rei não tem tanto poder. Entendi. Então os Yorks ganharam a batalha. O que acontece depois? Eles tiram o poder do rei lesadinho e o Ricardo, o Duque de York, volta a ser o regente. E, plus, ele falou assim, olha, você vai escrever um documento aqui que o seu filho não é porra nenhuma. Quem manda nessa porra sou eu. Sou além de regente, eu sou o herdeiro. Sim. E aí ele faz esse documento. Só que dar o rei era fácil, que o rei era lesado, mas tinha a mulher dele, Anju. Margarida de Anju. Que era carne de pescoço pesada. E ela começa a manobrar a defesa da família, né? E aí ela consegue, em 56, criar uma resistência e eles começam o embate. Começa a ter várias batalhas entre eles. Até que em 59, os Yorks e os Lancasters têm uma batalha derradeira e os Lancasters vencem. E o Ricardo III é declarado traidor pelo parlamento e teve que fugir para a Irlanda. Mas o Ricardo III, que não é o Ricardo III... que a gente conhece. O Ricardo de York. Não, tudo é. O Duque de York, isso. O terceiro Duque de York. Doravante chamado Duque de York. Pronto. Sim. O terceiro Duque de York. Foi exilado para Irlanda, isso? Isso. Como assim terceiro Duque de York? Ele é o terceiro porque o pai dele é Duque e o avô é Duque? Ou existiam mais Duques de York ao mesmo tempo? É muito Bom, então o poder ficou um pouco com os Yorks entre essas duas batalhas e depois voltou isso. Para os Lancasters. Uhum. Só que em 1460, o Duque de York volta da Irlanda com um puto exército. Caraca! De Leprechaun. Ele foi patrocinado pela Guinness. E aí invadiu Londres e aí o parlamento muda de ideia, né? Porque ele capturou o rei, o parlamento mudou de ideia e falou, ah não, tu é um cara sangue bom. Claro. Sangue azul bom. Nisso, o Henrique VI tá de um lado pro outro, que nem... Podia ser pele de pica, mas eu sou educado, vou falar ioiô. Ele fica de um lado pro outro, mas a Margarida de Anjou tem vários apoiadores, não sei como ela conseguiu esses apoiadores. Não quero ser leviano. Mas eu sei que ela... Mas ela tinha seus apoiadores e ficou nessa guerra de um entra no poder, o outro sai, o outro entra. Ninguém conseguiu se consolidar durante muito tempo como rei da Inglaterra nessa época. Uhum. Mas numa dessas batalhas... É que tem a batalha de Wakefield daí, né? Que é quando... Eu acho que é essa aí mesmo. É que o Duque de York vai ser morto em campo de batalha. Exatamente, isso. No final do ano de 1460. O Ricardito? Ricardito. Isso é uma coisa que eu gostava de guerra medieval. Você vê, o cara era o chefão, ele tava... Pleiteando ser rei, ele ia pra frente de batalha pra botar o dele na reta. Ia pra frente de batalha porque sabia que ele nunca ia ser morto nem acertado. O que os negros faziam quando viam. Alguns morriam, né? Últimos que vamos falar aqui, que é o Ricardo III, o rei mesmo, ele vai ser o último que vai morrer em campo de batalha. Você vê, mas é mais raro. Cara, hoje em dia é impossível. Não existe uma guerra onde um governante vai morrer na guerra, mesmo que a cidade seja invadida. Mas no Independence Day, o presidente foi lá e... Olha, na Rússia eu não duvido que o cara vá pra linha de frente. Na Rússia o Putin vai pra linha de frente, com certeza. Mas eu duvido que ele morra também, né? Também. Geralmente, se um maluco desse, um peão desse, chega lá e mata o rei, cara, um rei ou um duque desse, o cara é degolado, porque o fato de não matarem um nobre é porque ele rende uma grana federal. É, exato, o resgate, né? Exato. É que nesse caso, as duas famílias têm direito ao trono. Então, terminar viva, pega. Tem que morrer. O outro cara tem que morrer pra justificar. De forma geral. É verdade, concordo, tá certo. É que nesse caso, especificamente, eles achavam no risco. Eles tinham que matar. Putz, mas Ricardito morreu em batalha, cara. Dizem que ele tava perseguindo os últimos soldados do inimigo e caiu numa casinha, sacou? Uhum. Caiu numa casinha? É uma armadilha. Ah, é a gíria aqui. Caraca, gíria de Santos ou São Vicente, essa gíria? Armaram uma casinha pra ele. E pegaram ele. Aí a Margarida de Anjou mandou decapitar e falou, ele é duque da onde? Aí fala, de York. Então é pra lá mesmo que vocês vão levar a cabeça. Botaram a cabeça no muro de York. Caraca. Era moleza não, João. Só que daí é legal falar que apesar dele ter morrido, o filho dele vai assumir a bronca, né? Vai continuar. E os Lancasters estão perdendo batalha atrás de batalha. Os Yorks estão ganhando, apesar da morte do Ricardo, porque... Eduardo se provou um bom comandante nesse sentido. Continuam as batalhas entre os dois, os Lancasters estão perdendo, e daí, em algum momento, o rei Henrique VI vai ser preso. Acho que em 61, que é quando daí o Eduardo IV ele vai dizer... ele vai virar Eduardo IV usurpando o trono. Peraí, calma. Eduardo era o filho do Ricardo. Do Ricardo. cara morreu. Então vamos chamar ele, por enquanto, de Eduardo de York. Isso, Eduardo de York. Apesar de não ser, né? Eduardo de York. É, mas ele é conhecido historicamente como Eduardo IV. É, mas não. Ele só assume esse título depois que ele vira rei. Certo. Ele tá lá como filho do Duque de York. Morreu o pai e ele virou Eduardo de York. Sim. Isso. Ok. Exato. Ele tinha 18 anos, parece, na época. Era um moleque ainda, é um garoto prodígio, assim. Isso. Mancebo. Em 1461 vai ter a Batalha de Northampton. Na verdade já teve, né? Já teve. Sim. E daí, nessa Batalha de Northampton, os Yorks vão conseguir prender o rei Henrique VI. Antes tem a Batalha de Taunton, que é considerada a mais sangrenta de todos os tempos da Inglaterra. Ah, é? Nessa batalha, num dia, morreram 28 mil pessoas, de 28 a 40 mil pessoas. Caraca! Como assim, cara? Então. Pra época, deixa pra época. Pra, sim, como tinha tanta gente no mesmo lugar? Só marcou pelo Twitter. O Richard Neville olhou pro Eduardo de York e falou assim, moleque, tu vai ser foda, cara. Tô vendo aqui. Tu tem potencial. Olha, esse é o conselheiro do rei, tá? É. E ele falou assim, ó, cola em mim que tu brilha. Me segue que você não se perde. E aí os dois começaram a atacar as tropas dos Lancaster. E aí teve essa batalha, que foi uma batalha derradeira. Ele tinha o quê? 19 anos nessa época, né? Era moleque. Por aí, era novo. É. A Batalha de Taunton, que é considerada o dia mais sangrento da Inglaterra, que as tropas dos Yorks combatendo os Lancaster reuniram de 50 a 100 mil pessoas perto de York. Cara, como? Não é possível. Como essa galera comia? Ninguém comia. Fala que assim, que alguns dias depois da batalha, tem um documento falando que tinha 100 mil, mas que é mais provável que tivesse 50 mil pessoas. Dos dois lados. Gente pra caralho. E era Domingo de Ramos. E tava chovendo cântaros. Choveu muito. E não é que viravam o cântaro cheio. Jogava o cântaro inteiro, tá ligado? Chovendo pra caralho. E aí tava de um lado e de outro os Lancasters contra os Yorks. Certo. Os Yorks estavam esperando juntar todas as tropas deles. Tava faltando as tropas do Duque de Norfolk. E aí eles falaram assim, pô, vamos esperar. Aí um maluco lá, um dos generais, falou assim, vamos esperar o caralho. Atira, porque ele percebeu que eles estavam a favor do vento. Uhum. E se eles ficassem numa distância dos arqueiros dos Lancaster, eles conseguiam, por causa do vento, que as flechas chegassem. Mas os Lancasters, contra o vento, não conseguiam. As flechas iam menos um pouco, né? É. Era uma boa vantagem estratégica. Plus, a água da chuva estava vindo, por causa do vento, na direção deles. Sim. Eles não enxergavam nada. Então foi uma saraivada de flecha, e aí os caras perceberam que as flechas deles não estavam chegando, ficaram desesperados e fugiram. Olha só. Retirado, mesmo estando em maioria. Mas aí o que aconteceu? Os caras, eles conseguiram dominar a tropa e falar assim, não, vamos mais pra frente. Foram mais pra frente e começaram a guerra corpo a corpo. E aí, no guerra corpo a corpo, os Lancasters tinham um número maior ainda, porque a porra do Duque de Norfolk não tinha chegado. Mas como eles já tinham matado bastante Lancaster, tava empatado. Ficaram 2 horas lutando debaixo da água. Caralho. Até que chegou o Duque de Norfolk com uma galera descansada e desceram o chicote nos Lancaster. Porra, cena de filme? Chegou com um raio de sol atrás nas costas? Tocando a corneta? Uru! Na aurora do quinto dia. Olha pra cima. Exatamente. Caraca, maluco. E aí o que acontece? Henrique, lesadinho, foge de novo, vai pra Escócia. Ai, socorro. O que acontece? O Eduardo de York passa a ser rei, né, da Inglaterra. Sim, virou rei em 1461, certo. E o Neville ficou como o principal conselheiro do Eduardo IV agora, né? Uhum. Sim, aí ele vira Eduardo IV de fato, ok. Exato. E aí, esse Neville, olha só que interessante, ele ganha terras na Nortúmbria, é o norte, né? Uhum. E é nomeado o Rei do Norte. Olha, King of the North. Caralho, mate. A Nortúmbria é as terras do personagem dessa série do Cornwall, que é o... Uhtred. Do Uhtred, que é o Crônicas Saxônicas, muito maneiro. Só que Crônicas Saxônicas é muito tempo antes que isso, né? Bem antes. Bem maneiro. Mas eles continuam brigando. Né? Isso. Não, então, peraí. Aí o cara virou rei. Não, virou. Mas... Continua a briga. Mas ele virou o rei. Ele foi pro castelo do rei. Mas ressentimento é foda. Então ele ficou 9 anos no poder. Ficou, mas ele não contava com uma virada de casaca pesada. Ah, olha aí, Tomate. Game of Thrones, Game of Thrones. É muito bom. É muito Game of Thrones. Quem é que virou a casaca nessa história? Então. Quem é o traíra? Quem é o traíra? Quem é o X9? É provavelmente o, se eu bem me lembro, é o Richard Neville mesmo. É o Neville, né? Que é o, por isso que vai ganhar esse termo de o fazedor de reis. Porque, cara, ele é... Qual que é o nome do personagem do Game of Thrones? Um dos vários. É o Mindinho. É o Mindinho. Exato. Ele é o cara que tá sempre nos bastidores ali. ninguém liga muito pra ele, mas ele tá sempre ali. Ele só não é o Mindinho porque ele é um cara de porradaria também, né? Uhum. Isso. Ele é um Mindinho misturado com o Ned Stark juntos, sim, assim. Sim, sim, sim. É um polegar, é um polegar. Dedo médio. Dedo médio. Então, o que aconteceu? O que ele fez, cara? Então, durante algum tempo, o Neville fica como o conselheiro do rei Eduardo IV. Mas um chute pra quem descobrir o que faz os dois brigarem. Mulher. Exatamente. Cara, ou era dinheiro ou era mulher. Como os dois eram muito ricos, né? Exato. Sobrou mulher. A parada é que o Neville ficava enchendo o saco do Eduardo pra ele casar com uma herdeira de uma potência europeia. Uhum. Pega lá, a, sei lá, filha do rei de Nápoles, de... sei lá, da Borgonha, sei lá, alguma que tenha dote aí e tal, não sei o quê. E ele encasquetou com uma viúva, velho. Eu nem sei se a viúva era velha ou se não era. Era o nome dela era Isabel Woodfield, que tinha 2 filhos já. Ela podia ser, não ser muito velha, mas a gente ouve viúva assim, já pensa, né? Yeah. Numa coroa. Naquela época, o nego morria fácil. É. Uma vovó, uma vovozona, né? Que é a veiaca bigoduda. E aí, não, vai lá, casa com merdeira, ele casou escondido, e aí ele tem um arranca-rabo foda, falou assim, caralho, tu é idiota, meu irmão, tu é um cara com potencial e tu faz uma merda dessa, ele fala, ah, eu faço o que eu quiser, eu sou o rei, vai se fuder, caralho. E aí? Isso tá no pergaminho. Exatamente essas palavras. Esse documentos históricos, tenho certeza que Ivan leu esse documento. Ah, eu tô aqui com as Preston Letters na mão, tem esse termo mesmo. Vai se fuder, caralho. Eu sou rei, porra. E aí ele começa a ficar puto com a influência da família da noiva sobre o rei. Que até então eles não eram, era uma família de nobres, mas assim, sabe, nobre... Cresceu. Ralé e de repente virou spotlight. Claro, mira. Claro, cresceu pra caralho, casou com o rei. Novo rico. Sim, novo rico, foi morar na Barra da Tijuca, aquela porra toda. Como eles cresceram, o Neville perdeu a influência sobre o rei, né? E aí o Neville falou assim, ó, então a parada é o seguinte, amigo. É, o cara, sabe aquele cara que começa a ouvir só a mulher? É foda, maluco. Olha a indireta. Indireta o quê? Não. Tem mil casos disso. Se você quer dar indireta, dá indireta. No mundo. Tá bom. Tem mil casos disso, cara. Impressionante. É só legal também dizer que essa Isabel de Woodville, ela vai dar tanta encrenca que se tem... Depois dizem que qual era tudo, ora acaba a Guerra das Rosas, mas a encrenca que ela vai ter vai ainda deixar em aberto que, tipo, não foi tão bem resolvido assim. Então, lá pra frente isso aí vai estourar ainda também. Uhum. Não, mas então, aí a família da mulher cresceu de influência, o cara ficou meio de lado, e aí ele achou que não ia rolar mais. Não só achou que não ia rolar mais, como ele invade Londres e aprisiona o rei. Uhum. Como? É. O próprio amigo? Ex-amigo não é amigo. E daí o Henrique VI vai assumir de novo, né? Como... Exatamente. Ah, então ele invade... Não, mas antes disso, calma, antes disso, ele chega. É muita coisa. A ideia dele era aprisionar o rei, botar uma máscara de ferro nele e... Sério, não? Não. Tá bom. Botar ele na Torre de Londres, né, preso, prisão de luxo, e reinar em nome do rei. Mas ele não teve apoio suficiente dos nobres e teve que soltar o rei. No que ele soltou o rei falou assim, ah, quer dizer então que tu era meu camarada, meu conselheiro, né, meu chalaça. Príncipe da paz. Maravilhoso. Deus forte. E na primeira rateada que eu dou, tu vai e me bota na torre. Então é o seguinte, amigo. É... pau no seu cu. Também está registrado no pergaminho. Dessa forma. E nas cartas de Preston também. Que é o melhor registro da história. Pau no seu cu. Só que eles botam no pergaminho, tá C asterisco. Não, Dick. in our ass. Dick in your ass. O Neville, que é o fazedor de reis, isso, vira casaca, Mindinho. Casou o filho dele com a filha do... Não, não, casou a filha dele. A filha, casou a filha dele. Com o filho do The Snow, do da Westminster, filho do rei lesadinho. Ah, filho do rei lesadinho. Que falavam que não era filho dele, que era filho da rainha. Ah, tá, diziam que era um bastardo, ok. É, isso ele foi tentando dizer assim, ó, que o Henrique VI no poder, ele ia apoiar daí pra que o seu neto, que nasceu em um momento, tivesse com a família no poder daí. Né? Ah, então ele traz o Henrique VI de volta ao trono, 9 anos depois. Traz o ioiô de volta. Exato. E por isso que ele vai tentar fazer isso, pra ficar no poder. Caraca. E assim, a gente não tá falando em nenhum momento que em todo esse período, o Eduardo IV, rei que acaba de ser deposto, tem seus dois irmãos também que ajudam ele bastante. O Clarence e o Ricardo, que depois vai virar Ricardo III. Ah, tá, o outro Ricardo? Isso. É irmão do Eduardo IV? Isso. Ah, e um então quer enfiar a faca no outro. Os dois irmãos querem se matar, é isso? Tá, tem, três, então. Os três? Os três. É, eles são... É assim, aquele negócio. São aliados, mas tá rolando complô por trás. São três irmãos do lado dos York. O Eduardo IV, que virou rei depois... Saiu de novo. Isso. O Clarence e o Ricardo III, que aí sim, esse o que a gente conhece. Isso, vai virar o Ricardo III depois. E do outro lado tem o Henrique VI com o seu filho o seu filho Snow, né? O Ed Snow. É, esse Ricardo era Duque de Gloucester, que eu descobri que ele chama Gloucester, não é Gloucester. É. Por causa do metrô. O metrô é Gloucester. Ah, olha. É. Gloucester Station. E daí você tem também esses três irmãos ali, que é o Eduardo IV, que é o rei, mas os outros dois estão de olho no trono também. Tanto que vai chegar um momento que o Eduardo IV vai mandar matar o Clarence, o seu irmão. Que isso, jovem? Não, peraí. Calma, o Eduardo IV acabou de sair do poder. Ele chega mais pra frente. Assim, Fredo. Por que você fez isso, Fredo? Dá um beijo nele. Mas isso é bem mais pra frente. No momento... Mas o Eduardo IV acabou de sair do poder e o Henrique VI voltou. O Clarence vai ser morto bem mais pra frente. Então o Henrique VI voltou como o Lancaster e o York, Eduardo IV, saiu. Daí o Henrique VI vai ficar no poder pelo longuíssimo tempo de um ano. Olha, que beleza. E o Eduardo IV foi pra Holanda. Uhum. Ok. Foi relaxar. Sim. Bastante. Comer uns bolinhos. Mas o que aconteceu nesse ano? Uma merda qualquer, assim. Não. Todas as lacunas é assim. São os dois exércitos juntando gente porque sabe que vai ter mais merda. Eu não quis dizer o que aconteceu durante o ano, óbvio. Quis dizer o que aconteceu pra acabar tão cedo o segundo reinado dele. Guerra. O que acontecia com frequência também é que o cabrunco conseguia invadir Londres, prendia o rei que tava, o rei fugia pra algum lugar e... Só que não conseguia manter. E aí os outros vinham e voltavam e tomavam de volta. Isso acontecia direto. Aconteceu com o Henrique, aconteceu com o Neville, aconteceu com o Eduardo. Ele vai ficar nesse um ano também, ele é bem popular, ele não melhora o governo dele nem nada. Nisso, o que vai acontecer para ser usurpado de novo? O Neville acho que não vai, não tem... ação dessa vez, né? Porque Neville, se eu não me engano, ele ajuda a fazer essas duas usurpações. Agora, acho que essa terceira agora que vai voltar o Eduardo IV, ele não tem... Não, aí que o Eduardo IV começa a ter efetivamente o apoio dos irmãos. Isso. Do Clarence e do Ricardo. Então, o Eduardo IV dos Yorks reinou 9 anos. Sim. No lugar do Henrique VI. Sim. Aí, o Eduardo saiu fora de novo porque o Mindinho tirou ele e botou o Henrique VI de novo do trono. Isso. Henrique VI ficou mais um ano no trono, Lancaster, e aí volta o Eduardo IV de novo. Uhum. Mais um ioiô. Isso. Caraca. Em 71, não é isso? Isso. Um ano depois, ele já volta. Ele volta com os irmãos. Ah, com os irmãos já mais camaradas. Porra, qual eram os irmãos que queriam o trono que começa a se matar, hein? Ei, Martin. Exato. Acho que é bom também dizer que nesse período, o Eduardo IV ele vai ser o cara que vai tentar, ele vai levantar direto contra o Henrique VI agora. Ele que vai lutar direto com ele, né? Com a ajuda dos dois irmãos. Então a treta com os irmãos vai acontecer mais pra frente. Ah, sim. Agora eles estão ajudando, ok. Agora, como exatamente que o Henrique VI vai ser usurpado de novo, o que eu sei é que em algum momento ele vai ser preso na torre e ele vai ser morto. Ele vai ser morto pelos Yorks. O que é bom só dizer é que os Lancasters quase não existem mais. Nesse período. Os Yorks detonaram quase todo mundo já nisso. Uhum. Quando o Eduardo IV volta da Holanda com os irmãos, tem a batalha de Barnet, ou Barnet, em 71, e eles matam o Duque de Warwick, que é o Neville. Isso aí. Não, o Neville, não. Tu tava se apegando, Jovem Nerd. Porra, o Neville era o fazedor de reis, mano, porra. Mas não faz mais porra nenhuma. Caraca. Eu tava me pegando, meio que no Game of Thrones aqui, cara. E aí, o Henrique novamente é capturado e botam ele na torre. Mais uma vez, já tinha um quarto lá dele, né? Isso. Cara, essa torre aí abrigou muita gente. E aí, o Eduardo mandou matar na surdina ele e o filho. E o Dudu, e o Duda... Peraí, mandou matar quem, o filho? O Henrique VI. Ah, ele criou uma missão de assassinato. Isso. Para o Henrique VI. É, o Henrique VI tava lá, eles esqueceram de levar comida pra ele, ele morreu definhando. Isso. Ou alguma coisa assim. Uhum. Tipo, foi uma coisa sem estardalhaço, mas não existe mais esse rei. Esqueçam dele. Sério? É. Hã? Não foi de fome, não, mas... Não, eu sei, mas ele morreu assim? Foi. Cara, ele foi preso, tiraram ele do reinado e morreu na prisão. Deixa quieto. O famoso deixa quieto. É. Deixa quieto que ninguém vai falar disso. Caraca. E aí a gente poderia encerrar falando que o Eduardo IV reinou até a morte dele, em 1483. Isso. Mas a vida não é assim tão... ele vai ter dois filhos também, né? E antes disso, ele mata o irmão, né? Isso. Caraca. Mata o Fredo. Mata pra... Qual irmão? Ah, óbvio, não o Ricardo, o outro. Clarence. O Clarence. O cara que não é famoso, óbvio. Não, é engraçado até porque você vai ver os nomes dos reis, né? Tudo. Eduardo, Henrique, Ricardo. E daí, a primeira vez que ia ter um filho da puta com um nome diferente, esse cara morre. Né? Não, mas esse Clarence, ele não chamava Clarence, sabia? É, ele chamava George, né? É, ele era George. Só que ele era Duque de Clarence. É, mas fazia tempo que ele não tinha um George também. Podia dar uma variada aí na lista. Estamos com o George agora. É. É, mas daí ele é morto porque ele tenta fazer um golpe no próprio irmão. E o irmão manda matar o cara. Assim, sem muita delonga. É, quis entregar pra, na mão dos sicilianos. Ele descobre. Descobriu antes. É, e leva ele pra pescar. Em contrapartida, o Ricardo, que é irmão do Eduardo, ele é bem fiel ao Eduardo, por incrível que pareça. Apesar de ele querer o trono, ele é um cara fiel. Tanto que ele reina o norte, né? Ele reina a parte do norte também. Então ele é meio que um segundo rei, assim. Ele é a mão direita do Eduardo. Daí o Eduardo vai morrer. Vai morrer voltando de uma pescaria. Olha, olha aí, cara! Puta que pariu. Pega alguma doença e tal. E aí entra o Joffrey. Não dá tempo. Aí que tá. Porque... Peraí, olha só, calma aí, olha só. O Henrique, da casa do Lancaster, foi, voltou, que era lesadinho, acabou morrendo na Torre de Londres, preso. Isso. Morreu em 1461. Se livraram dele. E aí o Eduardo IV, que era o York, com seus irmãos, Ricardo III e o... E o George. E o George. Duque de Clarence. Tomou o trono e ficou lá. Só que ele, o Eduardo IV, foi pescar e morreu. Ele reina por 12 anos, tá? Ele reina de 1400... O segundo reinado dele é de 1400... O segundo reinado, é isso. Até 1483. Caraca, o cara morreu de bobeira, cara. Ah, não. O cara é rei. 40 anos. Que rei que morreu de bobeira também? Então, é isso que a gente tá falando. No caso, eu acho que não foi nem pescaria o Eduardo IV. Ele foi caçar um javali e tava meio briaco. Exato. Tava meio briaco. Isso aí. Morreu com 40, batizado. 40 anos de idade, um moleque. Uma criança. Uma tanto criança. Pra viver ainda. Tinha muita ficha pra gastar. Mas daí eu acho que vem a parte que eu mais gosto, que é que, assim, ele tem dois filhos, né? Então, taca ali pau nessa guerra aí, mano. Tá. Ele vai ter dois filhos, né? Um deles se chama justamente Eduardo, que vai ser o rei Eduardo V. Ele vai assumir com 12 anos de idade. Nossa. E já começa todo o preparativo pra levar ele pra Londres pra ser coroado. Certo. E daí monta uma caravana e tal. E quem que vai levar a caravana? O braço direito do rei Eduardo IV, pessoa mais de confiança na família, que Ricardinho é Gloucester. Ricardinho III. Peraí. Ricardinho que ainda não é terceiro. Que engraçado, o cara morreu de bobeira. Isso. E ele tinha um filho de 12 anos. Isso. Ele tinha dois filhos, um de 12 e um de 8. É, mas o de 12 foi virar rei, Eduardo V. Rei. Caraca, Martin, porra! Aí que tá, ele vira rei. Você vai ver que ele fica rei, acho que por uns 2 meses, mais ou menos, só que ele não é coroado. É, ele com a torta de pombo também. E olha só, e tinha também um dos irmãos era anão, viu? Ah, não! Não, aí não. Não, não é? Mas então, daí, então, fazem a comitiva... Mas peraí, qual é o irmão que virou rei? O Serial Killer? O... Não, então, aí que tá. O Clarence já morreu, né? Clarence morreu. Quem é rei neste momento com a morte do Eduardo IV é o filho dele de 12 anos, Eduardo V. Que a gente vai chamar de Joffrey. É, exato. O Joffrey. Né? E daí o Ricardo, irmão do Eduardo IV, diz assim: deixa comigo que eu levo ele pra Londres, vai ser um prazer estar lá nesse momento tão especial momento do meu especial. Sobrinho. Só que daí o cara ele diz assim: meu querido, pra você descansar um pouquinho antes da coroação, que vai ser muito cansativo, vamos descansar aqui na torre, né? Ele botou o moleque na torre? O moleque da torre. Não acredito. E daí, enquanto isso, ele começou a maquinar pra provar que o casamento do Eduardo IV era válido e que os filhos dele, Eduardo V e o outro... não eram não eram descendentes... Caraca! E isso. O que que parece isso? Inacreditável! Eles eram não tinham direito ao trono, né? Se o casamento era inválido, né? O filho não era... Era bastardo e tudo. Caraca! Que beleza! E, cara, se você for ver o Ricardo, porque daí quem que seria o próximo rei se os filhos fossem ilegítimos? Seria ele. Sim. Só que daí... Você vê que ele faz isso, cara, deve ter sido um plano que durou anos, assim mesmo. Porque, de novo, ele era um cara de confiança do Eduardo IV. Então, quando ele prende daí os meninos na torre, ele deixa lá e ele consegue fazer com que o parlamento reconheça que o casamento do Eduardo IV não era verdadeiro. Então, não valia. É, se não me engano, a acusação é de que ele era bígamo, que ele teria tido um casamento anterior, então não valia o segundo casamento. Então, tá. Vocês não poderiam também. Afinal de contas, o cara tava morto, não podia se defender. Fala qualquer merda, né, cara? Fala, exatamente. Daí o que vai acontecer, diz assim, não, é verdade. Não é, os filhos não valem, então o Eduardo V não é. Então, quem vai ser rei? Vai ser você mesmo, Ricardo. Aí o Ricardo assume. E esse é o famoso Ricardo III, que tem peça de Shakespeare, tá. Caralho e tal. Mas a parte mais divertida, né, que é horrível. Esse é o tirano sinistro. Mas é aquele assim, ele deixa as crianças lá e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com elas. Ninguém sabe? Encontraram depois umas ossadas que o nego achou que fosse, e até recentemente tiraram essas ossadas, acho que tá na abadia de Westminster, pra dar uma estudada, não chegaram à conclusão de nada. Mas acredita que eles morreram de fome lá, ou então mataram. As crianças saem da história, elas são presas e saem da história ali. Deixa pra lá, não vamos falar mais disso. Não, mas é bem isso. Elas são deixadas lá e vira a lenda dos príncipes na torre. Os tipo, eles sumiram. Ah, é aquela famosa voz de criança que todo mundo ouve no parque. Porque assim, começa a ter os relatos que tem do pessoal que trabalhava na torre na época, dizia que cada vez menos era visto os príncipes. Chegou uma hora que ninguém mais estava vendo eles. Então eles sumiram, literalmente sumiram. Sumiram. Caraca. Isso o Ricardo vira agora Ricardo III pro seu reinado, né? Agora eu sou o rei. E esse é mais um York, né? Então os Lancasters estão fora do radar. Exato. Totalmente agora, ok. Totalmente não. Não, ok. Não. Aí que tá, porque existe, de um outro lado, uma mulher chamada Elizabeth Woodville. Caraca, que quer fazer vingança. E é a mãe de três dragões. Porra, só falta isso. Mas de dois órfãos, né? E paralelo a tudo isso, antes disso, teve um cara chamado Edmund Tudor, que tinha 24 anos. Ah, lá vem os Tudors. Um dos últimos da casa de Lancaster. E ele se casou com uma mulher chamada Margaret Belfort, que tinha 12 anos na época. Era uma criança. E daí, um ano depois do casamento, o Edmund Tudor, ele é preso e vai ser morto em cativeiro, né, nessa aniquilação que os Yorks estão querendo fazer dos Lancaster. Certo. Só que a Margaret está grávida, consegue fugir, ela está grávida de 7 meses já, ela tem 13 anos de idade, aí ela consegue sobreviver no parto, o filho sobrevive, e daí ela já sabendo, cara, meu filho vai ser perseguido pra caralho, né, então... Porque ela, peraí, ela era uma Lancaster. Ela era uma Lancaster. Não, ela é trineta do Eduardo III. Isso, que daí vem lá detrás. Então, mas ela seria a linhagem Lancaster de trono? Ela é... Ela poderia... Mas quem é mais próximo dos Lancaster seria o Edmund Tudor mesmo. Tá. Como foi morrer todo mundo? Tá morrendo todo mundo mesmo, então... Não, na verdade é ela que é da linhagem. Eu sei que ela vai exilar o filho dela. Vai dar o nome de Henrique pro seu filho, o Henrique Tudor, e vai exilar ele, porque ela sabe que ele vai ser perseguido. Tá? Vai exilar, se não me engano, na França, acho que é na França, tá? Ou no País de Gales, não lembro. Então, assim, essa criança, ela tá crescendo, né? Enquanto tudo isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo, pra você ter uma ideia, ali no início do segundo reinado do Eduardo IV. Então, em 71. 1471, isso. O Ricardo III, ele vai começar o seu reinado em 83. 1483. Então, já começa daí a ter uma maquinação por trás, assim, da Woodville, que era a mulher do Eduardo IV, começa a conversar com a Margaret Beaufort, que casou com o Edmund Tudor. O Tudor vai crescer, né? O Henrique Tudor vai crescer. E a Margaret Beaufort vai mandar uma carta pra Woodville, dizendo assim, o que você acha do meu filho casar com a sua filha? A Elizabeth Woodville vai aceitar isso, vai dizer, vamos fazer isso. Elizabeth ou Isabel? Isabel, Elizabeth. Os dois nomes, Isabel, o que seja. Mas o nome em inglês é Elizabeth. Isabel é a tradução de Elizabeth? É. Uhum. Não tem Elizabeth? Não. Não. Isabel e Elizabeth, ok. Peraí, mas lembrando, ela que é uma Lancaster. A Isabel é de York, não é? Isso, a Isabel é York. A Margaret é Lancaster. Isso. É um dos últimos Lancasters que tem. E ela sugeriu um casamento entre os dois? A Beaufort, que é uma Lancaster, dá a ideia para Woodville fazer os filhos se casarem. O Henrique Tudor com a Daenerys. Stormborn. É casado com a Elizabeth de York. Uh-huh. Então, vai ser feito o casamento entre Henrique Tudor, Lancaster, com a Elizabeth de York, que é filha do Eduardo IV. Mas se os Yorks estão no poder, qual é a vantagem deles fazer essa união com os seus inimigos? Acaba Incança. Com essa porra, velho. Não, e acaba com essa porra de ficar... Um fica 5 anos no poder, sai, entra outro, fica 2 anos, aí sai. Eles promovem um casamento, todo mundo vira uma família feliz, é isso? Não é nem isso. É que tem uma coisa também. A Woodville, vamos lembrar, como mãe dos príncipes da torre, Verdade, é. Existe dúvida ainda se os príncipes estão vivos ou não. Se estivessem vivos, eles poderiam assumir o trono. Sim. O fato dela ter aceitado o casamento entre as duas famílias que eram rivais indica que esse teria sido um último, sei lá, um último esforço, assim, pra meio como vingança mesmo, e meio assumindo assim, meus filhos morreram, não tem mais o que fazer, então pelo menos que a minha filha case e a família continue no poder, assim, tal, e acabe com essa merda. Entendi. É isso que geralmente vai se falar, porque tendo dúvida se os príncipes estão vivos ou não, o fato dela ter aceitado esse casamento indica que ela já sabia que os filhos estavam mortos. Entendi. O Ricardo III era um rei filha da puta? Porque eu nunca vi a peça. Segundo o que você sabe, sim. Na peça ele é filha da puta? Pelo que eu sei, ele não é considerado um rei filho da puta enquanto é rei. Mas isso acho que é por motivos óbvios, né? Ninguém considera um rei filho da puta quando ele é rei. Só as pessoas que morrem. Só as pessoas que morrem. Na peça ele é bem tipo... Na peça dele é bem tipo Michael Corleone. É tipo aquele cara que é malvado, filho da puta, mas nego mostra o lado dele. Assim, né? Mostra a corrupção dele. Mas o Michael Corleone não é malvado filho da puta, ele faz pela família, cara. Você não entende os motivos dele. Proteger a família! Uma parada que a gente não comentou aqui, que também é interessante, é que ele é casado com uma das filhas do Neville também. Ah, é? Olha aí. O Neville foi o último rei que ele fez, mesmo morto. Verdade. A Ana Neville, tô vendo aqui. Sim. É bem provável que o Ricardo III, ele vai ter essa fama de rei mau e enfim, muito por causa da peça do Shakespeare, porque quando Shakespeare escreve essa peça quase 100 anos depois, inclusive ele vai retratar o Ricardo III como corcunda, com deformidades no corpo e tal, e parece que isso é uma impressão depois, assim, porque o pessoal foi ver o que ele fez com os filhos do Eduardo IV, foi muita filha da putagem, assim, então... O cara é meio manco na peça, né? O cara isso, ele é manco, ele tem corcunda e tal, então daí ele tenta transformar ele meio que num monstro, assim, fisicamente. E você vai ver os retratos... Ele mandou matar um monte de criança, né, cara? É, exato. Na torre, né, cara? Realmente é filha da puta, tá aí a dúvida. Não é que ele é filha da puta, é que ele matou umas crianças aí, então... Depois conta. Idade Idade Média clássica, pô. Isso. E, mas você vai ver os retratos pintados dele, ele não tem corcunda nem nada, mas é... É porque os retratos são de rei, né, cara? Peraí. Você acha que algum artista pinta... Isso parece um Quasimodo, cara. Um retrato pintado Quasimodo vai ser um carregado. Ó, nego tira a foto da minha careca. Eu já dou porrada, maluco. Imagina se eu fosse corcunda. Eu sou professor de história da arte, então eu vou dar minha carteirada aqui agora. Dizendo que, apesar de tudo, geralmente esses detalhes físicos eram representados em retratos, sim. Até do rei, filha da puta? Até do rei. Caralho, ó, vou te falar, artista, então, naquela época tinha um culhão do caralho. Pois é. Não, tanto que, ó, se vocês até procurarem por Richard III, né, em romanos, no Google, vai aparecer um retrato bem famoso dele, assim, que tem umas letras góticas embaixo, assim. É um que ele tá segurando o dedinho? Isso, exato. Ah, sério, que porra é essa, truta? Ele tá tirando a cutícula do dedinho? Tá segurando o mindinho. O dedo mindinho, olha isso. Só, olha a referência aí. Não, mindinho, é um anelar que ele tá segurando. Ele tá segurando um anel no dedo mindinho, isso. É. E daí, umas análises que eu li sobre esse retrato mostram que ele, o máximo que a gente pode tirar é que ele era um rei muito nervoso, ansioso, talvez paranoico, porque você vê que esse hábito de ficar tirando e botando anel assim no dedo, por exemplo, é quando você tá muito ansioso. É. Então... Ele não tinha aquele anel de dedão que dá pra ficar girando, né? Tira um estresse que é uma beleza, cara. Será que isso era um tique dele, ficar mexendo no anel? Geralmente quando você vai ter um retrato com esse tipo de sinal ali, significa que era um tique, cara. Porque o cara tá representando mais do que só a imagem dele, né? Representando personalidade também, né? Então, interessante. A arte de retrato, ela tem que passar parte da personalidade. Até uma curiosidade, quando você vai ver lá a Mona Lisa do Da Vinci, né? Aquele retrato da Gioconda, você vê que ela tá com os cabelos soltos, né? Uhum. E isso é altamente sensual. Significa que era uma mulher bonita pra época. Pra frentex. Então, esse negócio de colocar alguma personalidade da pessoa, de algum gesto, alguma coisa assim, é bastante comum. Sabe o que é isso? É só o espírito das crianças que ficava no ombro dele e ele sentiu o peso. Provável. Então é assim, muitas das impressões que a gente tem hoje sobre o Ricardo III vai ser por causa da peça do Shakespeare, que não é muito... ela não é muito precisa historicamente. Tá? Que o Shakespeare, inclusive, escreve as peças do Eduardo IV também, ele escreve uma peça em três partes, né? Então são três peças sobre do quarto, e você vê ali que ele romantiza bastante coisa, normal. Caraca, anota aí. A Ubisoft vai fazer um Assassin's Creed dessa porra. Pode anotar. Tá anotado nesse Nerdcast. Já te saquei, Ubisoft. Caraca, a última fase pra tu fechar o jogo é matar as crianças. Não, cara, que é isso? Pelo amor de Deus. Você, olha só. Olha, sabe o que você vai fazer na última fase? Você vai tirar as crianças da Torre de Londres e vai exilar elas. E aí, como a morte delas é desconhecida, você salvou as crianças, sacou? Olha só. Anota aí, Ubisoft! Eu tô achando difícil descobrir de onde veio o Henrique Tudor. Não tô não lembrando. Me ajuda. Vamos lá. Ele é filho do Edmund Tudor, um dos últimos Lancaster. Certo. Em casamento com a Margaret Beaufort, que era Lancaster também. Mas qual era a relação com... Trineta do Eduardo III da Inglaterra. Mas que nenhum desses foi rei Lancaster durante a Guerra das Rosas. Nenhum desses foi. Não, o Eduardo III, né? Eles não têm relação direta com nenhum dos reis com... O Eduardo III, né? Ah, então o Eduardo IV, que era filho do Eduardo III, era tio. O Eduardo IV não é filho do Eduardo III. Ah, não é? Eduardo III, a gente tem que ir no Nerdcast de Guerra dos 100 Anos. Isso. Que é o início. O pai dessas crianças todas. Isso. Dessas duas famílias. Isso. Tá bom. Exato. Dos Lancaster e dos York. Okay. Então peraí, eles não têm relação com o Eduardo IV? Não, não tem. Eles vêm de uma linhagem mais antiga ainda, o Tudor. Os Tudors, sim, vêm de uma outra linhagem, mais antiga. Correndo pela pista de fora, sacou? Correndo pela pista de fora, ok, entendi. Uhum. Mas como já não tinha muito Lancaster, acho que não tinha quase mais nenhum, o Henrique Tudor era um dos últimos. A mãe do Eduardo V, que é a criança que foi morta na torre, sim, arranja o casamento da sua filha com o Henrique Tudor, que é filho da Margaret Elizabeth Belfort, certo, que foi a que casou com o Edmund Tudor. Ok, então lá vem os Tudors aí, por lá fora. Lá vem os Tudors, isso. Uh-huh. Os Tudors, na verdade, são do País de Gales, na verdade. Né? Ah, é? Ah, sim. Muitos países também pra decorar. Mas, e daí... Mas é foda que o príncipe, filho do rei, sempre é príncipe de Gales também, né? Então já... É, daí pode de vez, assim. Mas e daí o Tudor, ele vai casar, então, com a filha do Eduardo IV, que é... Ah, aí pegou na linhagem. O Woodville. Pegou. Casou com a filha do cara. Isso, vai casar com o rei lesadinho. Isso. Ok. Vai casar com a filha da Isabel Woodville, que era a mulher do Eduardo IV. Ele vem pra Inglaterra, o Henrique Tudor se casa com a mulher e começa um levante contra o Ricardo III. Ele tenta uma primeira vez e falha, daí ele volta pra França. Ele vai ficar um tempo na França e vai conseguir apoio do exército francês, de parte do exército francês. Uhum. Ele volta pra Inglaterra, Ricardo III fica sabendo que ele tá voltando e eles vão se encontrar em campo de batalha. Ricardo III contra Henrique Tudor. Os dois na mesma batalha, no campo de batalha. Os dois no campo de batalha. Porra, aí é épico. Alexandre, só pra embaralhar um pouquinho mais, a Isabel de York, que casou com tudo, ela não é filha do lesadinho. É. Ela é neta do Ricardo III, que era duque de York. Ela é York. Então não tem nada a ver. Ah, então confundi aí. É, mas ela não tem nada a ver com a Lancaster. Ela, não, ela peraí. Lancaster. O Tudor era Lancaster. Sim, sim. A mulher dele era York. Certo. Era York. Ah, tá certo. A mulher dele era York. Vai se encontrar no campo de batalha, Ricardo III contra Henrique Tudor. E ali, e agora tá no momento justamente que se o que ganhar é rei. Henrique VII. É, isso. E o Henrique ganha, né? O Henrique mata, ele não mata em si o Ricardo III, morre, alguém mata morre ele. Morre nessa batalha e, curiosamente, ele, ninguém pega o corpo do cara, deixa lá, é enterrado lá dentro. O corpo dele foi encontrado na década de 90, se não me engano. Sério? Num estacionamento. What? dentro de um Chevette. Ele foi o último rei inglês a morrer em batalha, isso, dentro da Inglaterra. Isso aí. Olha aí, cara. Exatamente. E daí o Henrique Tudor agora vira Henrique VII, né? Olha, e aí tá chegando na época que a gente, a galera que a gente conhece. Exato, fica mais fácil daí. E daí ele vai tornar-se rei e vai ser, é muito engraçado porque ele ganha a batalha contra o Ricardo III usando o exército francês, né? Uhum. Só que a gente percebe uma coisa, né? História da Inglaterra, dos reis da Inglaterra, que é assim, todo rei tem que ser bom de batalha. Uhum. Sempre que a popularidade está baixa, o pessoal entra numa campanha militar contra a França, principalmente. Sim. Negócio de bater em francês. É a diversão dos caras. E daí o que acontece? Quando o Henrique VII prova-se que não é um dos melhores reis do mundo, vai fazer uma guerra contra a França. Olha aí. E os caras que ajudaram eles, pô. Os caras que ajudaram. Mas daí o que acontece? A França, nesse período, tá se preocupando com o que tá acontecendo, com revoltas que estão acontecendo na Itália. E daí a França diz assim, faz o seguinte, cara, ao invés de você vir invadir a gente, pega essa grana aqui, ó, daí dá uma grana absurda pra ele, diz assim, fica na tua e não enche o saco. Enfia no cu. Isso. E daí ele disse, ok. Então, beleza, valeu. E o governo inglês estava precisando de dinheiro. Então, esse dinheiro veio em um ótimo momento. Uhum. Mas o Henrique VII ficou com fama de recusão. Lembrando que não existe nenhuma situação em que um dinheiro vem em um péssimo momento. Uhum. Exato. Mas ele fica com fama de quê? Ele fica com fama de recusão. Porque, assim, vamos brigar com a França, vamos juntar exército, vamos invadir, vai ser foda. E aí pagaram. Todo mundo vai. Pagaram. Assim, não, toma essa grana. Daí ele, então beleza, valeu, tchau. A França deu cash out. Isso. E daí aí, se eu não me engano, cessa essas tentativas de invasão com a França e conseguir território francês de novo. Cessa por um bom tempo, que vai ser um período de trégua, bastante extenso aí. Eu não me lembro de cabeça agora, pelo menos, se teve alguma outra tentativa de invasão da França, na França. Mas o Henrique VII, ele vai ao poder em 1485, é isso? E aí ele dá o fim... E acaba, é isso, o fim da Guerra das Rosas, é isso. Isso. É o que a gente considera, né? Daí que tá, mais ou menos, porque daí você tem uma situação que ele tem uma sogra, que era York. Ih, caralho. E você tem uma mãe, que é Lancaster. E as duas querem mandar no cara. E quando você tem que escolher entre a sogra e a mãe, quem que você escolhe? É, pois é. Daí ele exila a York. Olha que bacana. Que beleza. Bom, mas sendo ele um Lancaster e tendo vencido em batalha, tudo bem, né? E daí começa a tal da dinastia Tudor, né? Que vai ser um novo período. Que é Tudor de bom. Tudor. Mas que é... Dudu! Os caras estão com tudo. Tá doido. Tá, meu irmão? Você é tudo só. Meu jacaré, meu irmão. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.